Ou uma 256, chame Centro Recife, na frequência 126-8, 5-10, 125, 45. 265, 2545, 256, boa tarde. Só controle? Só aqui, só controle? Frequência 128.35, alternativa 125.1. Vai chamar o C35, 12835, 125, passagem 2230. 07, chama 08. 172, pistão 0 livre, pelo autorizado, 130 graus, 8 mais. 30, pistão 0, tá 3, 172. Sobre Oscar Augusto Kilo, chame pelo Salvador na frequência 18, sinal 95. Como 8, sinal 95, Oscar Augusto Kilo. 2207, tudo mantém ao New Israel 200. Para 200, 200, com 2097. Salvador, Oscar Augusto, Mike, lista para 2006, o ajuste ao 097 autorizado e ele é SFC, aposta estabilizado. Será estabilizado, Oscar Augusto, Mike, lista para 3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 autorizado, linha e decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 079. 35, alternativa 25, décima 1. 2235, alternativa, por favor. 25, décima 1. Zona 25, 1. Estrela 36, Rosa Golf Kill. Gente, acho que eu vou pedir, vem no 0 graus, mas não acho que eu autorizado, pista no 0. Vou autorizar o pista no 0, ontem eu vou pedir. 984, eu vou colocar 34, chamando o 2 graus, mal, isso é viagem. 2 graus, beleza, é o moço que está agora. Seu Pé Romeu, a sua identificação, a sua de amor, para ver se está chegando a mão, reporte para descida. Mantenha o 080. Motor, né, negativo, nenhuma das frequências é para Recife, 2097 na Gol. 2097 na frequência 26, decimal 0, 128, decimal 8, caso negativo, retorne ao controle do Salvador. 1260, 1282. O controle Salvador, boa tarde, eu vou 884, cruzando 3000. 884, boa tarde, São Patrão Abaixo, mantenha o nível de 230 e saia da PUCA. PUCA 230. Eu deixo as coisas alinhar e manter, pista no zero. Solas 3000, sai para qual parte? 3000. De noite vai só. Vai seguir na sequência. Carregar e vai seguir para a galera mais perto. Gente, chamando 2000, 2000, 2000, 2000. Eu cheguei via parte 3 na frequência 1219. Fusão 9, já chegou o seu. Número 27 cruzado. As minhas e colar estão no zero. Aumentamos 2 graus 8 mais. Serra Golf Mike, chame TI na frequência 18095. 1895, obrigado. Estabilizado, ele é o chão zero. Serra Golf Mike, é pouso autorizado de pista 1-0, vem com a centena 4 mais. Autorizado pouso, pouso, Serra Golf Mike. 37 de pouso, 38, chame na 20, vai chamar 8, controle de viagem. 308, obrigado, por favor. Controle Salvador, uma boa tarde, Xanamé 227, passando muito evento. Xanamé 227, boa tarde, sou em contato com a tarde, sobre uma senha, nível de voo 360, apoio 2.6, por liga. Mais 2.000 pés, liga, fui para 360, Xanamé 227. Qual é o indicativo da aeronave? Chame o centro registro na frequência 12.0 decimal 0, alternativa 12.8 decimal 8, caso negativo retorna ao controle de Salvador. Chame o centro registro na frequência 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. Chame 884, controle. 884. Chame o centro registro na frequência 126, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 6, 6, 4, 5. Você está no meio forte ao término do desvio, retroa noturna, vista para 3.006, ajuste a Salvador na 097. Pode ser autorizado direto do ano.

escuta? É, escuta, Serra. O senhor ajudou o cruzamento via litoral? É só autorizado a Serra. A seu critério. Sim, foi litoral, foi Serra Grata. O senhor fez isso aí? Não entendi. O senhor fez? 4-0, nós saímos de salvo 1. 3-4-0, nós salvo 1, Oxené 6327. A 3367, autorização ao som, aviso 367, aparição aviso 366 para o procedimento do IELTS-RISC. Hotel Romeu Delta para 2006, o ajuste permanente autorizado e ele é posto estabilizado. Você estaria coordenando a Ponte Rio com a Ponte da M37, por exemplo? M37, vou coral guardando a prova mais à frente. Coral guardando, obrigado, M37. Eu estou com o estimado 2090, contando quantas milhas fica a localidade do Salvador? 327 autorizado Rio Cosme. Autorizado Rio Cosme, Oceania 327. Passo 118, assine o código 5514. Confirmando sua disponibilidade de 320 para confins. Assine até 145, aguardando a autorização para o 320. Boa noite, está em contato com o radar. Boa, agora está em contato? Canal 314 autorizada. Mantenha até 5106, o ajuste é 097. Canela 327, chame o centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 125.1 no valor. Canela 327, confia o controle? Negativo, senhor, confia, senhor. Chame o centro Recife, frequência 128.35, alternativa 125.1. 128.35, 125.1, correcido. Obrigado, boa tarde, Canela 327. Bom voo. São 3367, vou encerrar o 366, descida para 2506, aí o chama 097, reporte estabilizado. Portarei 367. Azul 418, submantém ao nível de voo 380, voo em VUCPO. Canela 314, descida para 406, o ajuste permanece. Para 4. Canela 314, reduza para 2009, número 2, na aproximação. Passagem de sua via chegada é bom médio 1 para o nível de voo 050. Passagem de Ela 314, lista para 2006, o ajuste permanece autorizado na Dex 6, vou seguir o tráfego à frente, está 10 milhas, é 2320. Seleção para 1809. Interceptando 3367. São 3367, chame tudo na frequência 1 8 sinal 9 5. 2 9 6, obrigado, muito bom, velho. 355, 58, chame 1 Oi Salvador, muito boa tarde, Otá 3367. Pode ficar 3367, continue a aproximação, vai. Está livre, não é que é antes de frequência 1.26.0, alternativa 1.28.8. Chamar a ajuste a pressão. Será prosseguido? Falta com certo, frequência livre para coordenação até o retorno. Pegar um negativo 180, está livre das restrições na saída MOMO. 1180, entendeu? Está livre das restrições da MOMO, da Freire 2231, grato. Planejamento correto. Localizador de sol, né? 314. Chama 314, chame Salvador, a frequência 18, sinal 95. 9954. Boa noite, prossiga. Zona 9, zona 8, autorizado, Duna. Mantenha a posição. Ao tráfego nacional para pouso. Segura. Sinal 355, estamos sendo Recife, na frequência 122, decimal 35, alternativa 125, decimal 1, no Bovô. Sinal 918, deixa para 2006, ajuste na 097, autorizado e LSFE, reporte estabilizado. 3945, libera direito, chamando a 200 da semana. 209, boa tarde, 304, até a próxima, hein, galera. 300 para a evitação. Por quantas milhas? 35, né? Silva e Barreiras. Fazer Silva e Barreiras, passou 2-3, um grato. Pista na zero, mas não sei que zero graus é de Salvador, 825, decolados. Fica saindo da puta. Eu sou 25, contato radar, sul, mantém o nível de 890, via, saída pista. 210, via, saída pista, junta do 5. Boa tarde, 7155, puxa o metro para metro. 3155, para o seu metro, é o solo, ok, 21, ao seu lado. Usado acionar e tal, que o senhor pegou essa sede. É o 3676, Vitor. 3676, chegada por Bomete 1, para o nível de voo 050. Via 050, quanto é de Flor de Bomete ou Itap? Itap. Itap, muito obrigado. Agora sim, estabilizado. Na frequência, no número 6195. Obrigado. Torre Salvador Azul, 6098, canal visual com a Rajala. Este 6098, autorizado pouso, pistola zero. Vento, 120 graus, 1-2 leque. Zero pouso, é a nova leite. Sim? Sim, sentimento autorizado, opção 050. perca você no 7 ao Golfo. Franco Victor, Hotel Foxtrot, boa tarde, a sua identificação. Da Fox mantém o nível de voo 080 na rua de Alagoinhas para interceptar a chegada a Golf. Aguarde para descida. Primeiro é o nível que vai manter o sobrevoo inteiro. Após que você alagoiza a torre de Itapeira? Bem, vocês repassem em Alagoinhas para autorização de sobrevoo inteiro. Passarito 3631, chama o seu princípio, frequência 26.0, alternativa 28.8. Chamar 26.0, obrigado, bom trabalho. Azul 68] 219, graças, boa tarde, azul 6998. Posição 4423. Então, o Golf decolando meia curva esquerda e faz cruzando o campo. Seja com a esquerda e faz cruzando o campo. Lenta Golf. Cruzando o setor de colagem da 2 da 1-0, chama agora o controle, frequência 1-2-0, decimal 8, mantendo a linha litoral. Sim, mantendo o pé, controle 208, meu tango. Azul 4423, para o tráfego do PA34 na base do campo agora, está se afastando pelo Nordeste, pelo litoral. Não interfere na sua decolagem, autorizado a decolar, 1100 graus, 1100 graus. Salvador, 3155, autorizado a ganhar, mantendo zero. Mantendo zero, tá, 3155. Para 2010, autorizado ILSP, posso estabilizado. Ajuste 9097. Considera a restrição 50? Confirmo. Considera a restrição vertical 050? Isso. E 2100, 4423, contato máximo, mantendo 360 na saída do ONU, e com um atraso na sua posição de 11 horas, está 3 minutos, mantendo no meu 6, é um Papa Alfa 34. Azul 2711, está em contato radar na posição corte, veio ponto, pela expressão chegada a ponto, reporte para a descida. Aguardo ponto, reporte para a descida, 2711. Eu sou 25, chamo o seu 35 na frequência 126, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. Azul 25, 2545, 25 para trás. Vento 1, 0 graus, 1, 0 mais. Livre, 3, 1. Só 3, 1, 5, 5. Disseram corrida da aeronave da companhia. Correção, 4, 4, 4, 7, 7, 8. Disseram corrida da companhia, Lima Tec. Quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro.

136.000, autorizado pouso, pista 1-0, vento longo, 2-0 graus, 1-4 mais. Pouso no zero autorizado, tá 36.000. Salvador, boa tarde, gol 097, decola aí, Bruno. Gol 097, boa tarde, para fazer o jogo 360, viu, sai da bola. 360, via aí, Bruno, gol 097.